pastoral. Quando era mais jovem, tinha a certeza que devia fazer algo da minha vida. Agora, mais velho, caminho por vielas, admirando as casas dos muito pobres. Telhados desengonçados, pátios cheios de velho arame de capoeira, cinzas, móveis desconjuntados, as cercas e os anexos construídos com aduelas e tábuas de caixotes, todos, com alguma sorte, sujos de um verde azulado, cuja patine me agrada mais que qualquer cor. Ninguém acreditará que isto seja tão importante para a nação. Thank you. carrinho de mão vermelho. Tanta coisa depende de um carrinho de mão vermelho. Reluzente de gotas de chuva ao lado das galinhas brancas. uma espécie de canção que a víbora espera sob as ervas daninhas e a escrita se faça de palavras lentas e rápidas, prontas ao ataque, aguardando pacientemente em vigília. E através da metáfora reconciliem as pessoas e as pedras. Compõe ideias só nas coisas. Inventa. Saxífraga é a minha flor que fende as rochas. Ouvimos, com o carimbo Porta Jazz, três temas do álbum Impermanence, de Susana Santos Silva. 1. Many Worlds. 2. Sound of Thought. 3. Oblivious Trees. Leituras do livro de William Carlos Williams, antologia breve, Assírio e Alvim, 1995. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.